9250, vento 100 graus, 159, livre decolagem 90. Vento 90, 9250. São Juliette, 3283. 1-0-1-1 na marcha, não de levar toda. Número 3 na aproximação, mantém o perfil. Mantém o perfil. B6741, chame centro Recife na frequência 1251, alterne 13395. Recife 1251, alterne 6741. Localizador, Gol 1941. Gol 1941, chame torre 11895. 1995, vamos passar. Atingindo 3000, pode prosseguir descendo 3144. Tran 3144, desça para 2000 pés, ajusta no 011, autorizado a sinal ILS, reporta estabilizado. Ok, descendo para 2000, reportará estabilizado o sinal de ILS, 3144. O 9250, decola 01, chame controle 1208. Corrigindo, 1198. 198, boa. Controle Salvador barra tarde, Gol 9250. Gol 9250, contato radar, saída PUCA, sube e mantenha nível de voo 350. 350 no perfil da PUCA, 9250. Usado cabeceira 10, vento na centena 148. Livre pouso, pista 10, Gol 94. Confirmar o vento com o 94? Confirmo. Uma centena, 100 graus, com 139, 13 nós. Gente, muito obrigado. Procurou à direita, controle 119.8, aciona 5071, no cotejo. Obrigado, 300 para a gente. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Vou no 754, pronto para cópia. Pesado Campina Grande, nível 390, via Perzulu 10, saída PUC, transição Zipar. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5106, coteja. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Tá, 3144, chame torre 11895. 11895, 3144, boa tarde. Salvador, boa tarde, Gol 924, nível 80 para 160, ação Juliette. Gol 1924, ação identificação, autorizado chegada da Mari, desce para o nível de voo 050. Chegada da Mari, 050, 924. Salvador, uma boa tarde, Altan 3144, estabilizado, final da 1-0, baixar travado. 3144, continue a aproximação, informarei pista livre. 3144. Paulo Salvador, gol 19, patrono, boa tarde. Boa tarde, Aero 41, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, é Juliette, morando na patrona. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento uma centena 13 nós. Ele pôs na 10, 3144. Web 6721, nação de edificação, autorizado chega da mar e desça para o nível de voo 070. Ligando, precisando, 6721, qual é o possível voo de táxi? Sim. Então, Mike Beck, boa tarde, informa o pátio. Autorizado Cairo, o nome o PES, corredor Axé, decola da 17, gol à direita, controle 19.8, aciona 0161 no cotejo. Gol 9250, chame centro Recife na frequência 12545, alterne 12685. 45285, gol 9250, boa. 7 a bordo, altímetro 10 no Uno, para acionamento chame torre 18.95, bom voo. Livre será a finish táxi. Salvador, gol 941, próximo, táxi via Juliette. 941, táxi via Juliette, portão 10. Juliette para 10, gol 941. Salvador, 931, 93, autorização guarda 1. Saída prevista da Eula e da Bridge, aguarde cópia. Solo da 3144, livrou na sexta. 3144, táxi via Juliette, portão 11. Juliette, 11, 3144. O 1697, ação de indicação autorizada chegada a Bonf, desça para o nível de voo 050. Bonf, desça para o 050, 697. Oceana M200, desça para 2000 pés, ajuste no 011, autorizada final ILS, após estabilizado. 2 mil pés, ajustado no 011, autorizado em linha da 10, reportamento estabilizado, o chão é 200. Gol 1924, desça para 3000 pés, ajuste no 011. 3000 pés, ajustado. Gol 924. Web 6721, desça para 4000 pés, ajusta no 019. 4001. Voo no 328, aciona a indicação autorizada chegada à mar e desça para o nível de voo 060. Chegaram para o voo no 328? Voo 1328, aciona a indicação autorizada chegada à mar e desça para o nível de voo 060. Área 60, voo 328. Mike Juliette Romeu, prossiga. De Serra Índia, Eco Índia, para Serra Índia, Eco Índia, Romeu 4412 no TLC, decolado agora do LCA, vai seguindo a vertical da BR até a Águas Claras, 0105 no transponder. Gente, vai manter 506? 500 pés, confirma ajuste? Ajuste no 011. 1-0, 1-1, graças. Interceptando Ocean 6-200. Oceano 6200, complete a final, chame torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5. Voo 1924, desça para 2000 pés, ajuste no 011, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Net, 2000 pés, 1011, reporte estabilizado, 924. 200, continue a aproximação, informe embaixada travado, vento 090 com 13 nós. Informa na embaixada travado, 620. Quebec, a linha e mantém cabeceira 17. Baixo 8 na voo, 6200. 6200, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 090 graus, 13. Livre pouso, 5-0, 6200. Aguarde ao próximo para pushback 4089. Boa tarde, 447, comandante, da Barreira. Proa, ideal agora 210, vai manter 500 GL, totalmente condicionado e permanentemente na escuta, cara. Mike Juliette Romeu, tem como pegar a proa 230 para evitar tráfego para a final da 10? 230 inicialmente, vai quando mais próximo, eu vou dar uma aproximação a mais da 10 e coordenado, cara. Gente, Mike Juliette Romeu. Grato. O 1924 informou o helicóptero a 500 pés próximo à duna, não irá interferir na sua aproximação. Sete, estamos no tráfego do ticket do 1924, muito obrigado. 17, vem para 090 com 159. Voo 1328, reduza a velocidade para 2109. 2109, 1322. Passou o Duna, já estabilizado no INS, Gol 924. Gol 1924, chame Torre, 1895. 1895, boa tarde. Web 6721, desça para 2000 pés, ajuste no 011, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Descendo para 2000, o Web 6721. Zero, solo alto, no meio, direito no 219. 319. 10, ajuste no 019. 3000 com 019, no 697. 7. Alfa, mantém antes da Juliette. A aproximação vai manter o setor e 500 GM. Gente. 1328, desça para 4000 pés, ajuste no 019. 4661, zona 322. Controle daquele cordial, boa tarde, Papa Tango, Victor Mike Quebec. Papa Tango, Victor Mike Quebec, mantém as condições visuais 1000 pés no corredor Axé, ajuste no 019, reporte no farol da barra. Possibilidade de acender o 2500, certo? Negativo, aeronaves na aproximação, Victor Mike Quebec. Aí mantém 1000, passará a sala da barra, Mike Quebec. Alterna Fortaleza. Vicente, 4-1 a bordo, altímetro no 0-1, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8-9, sim, bom voo. Coordenação com a equipe de solo, após saída do Pai da Gol na retaguarda, autorizado o pushback somente, chama para o táxi. O Xané 6141, nação de edificação, autorizada chegada bom, fidesa para o nível de voo 050. Chegada bom, fidesa 050, Xané 6141. Prossiga. Possibilidade de voar, turma da negativo, número 3 na aproximação, o Xané 6141. O 1697, desça para 2000 pés, ajuste no 011, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2000, 011, reporte estabilizado, 6697. O 1328, desça para 3000 pés, ajuste no 019. 3.011, confirmado número de pouso, zona 328. Número 3 na aproximação, o primeiro já passou do lado. Controle do objeto 6721 estabilizado na final. Web 6721, chame torre 11895. Vai chamar torre 118, decimal 95. Torre, boa tarde, WebJet 6721. 6721, continue a aproximação, informarei, pista livre. Positivo, aguardando. Voo 924, salvo 20, direito, no 219. Direito 219, 924, obrigado, boa tarde. Onde está no 754? Salve Salvador, uma boa tarde, eu vou na 924, levando. Taxi de Alfa, mantente da Juliette. Alfa, sua Juliette, 24. Taxi, Brasil, 430, imagem, 10 horas, 10 horas, 10 horas, 10 horas, 10 horas, 10 horas, 10 horas, 10 horas, 10 horas, 10 horas, 10 horas, 10 horas, 10 Zona 70, zona 70. Sim, com voo. Vitorinho de Juliette, aguarde. Tá, 3216, seguinte da Juliette. Solicita Fortaleza nível 370. Gente, aguarde. Pode 738 com 180 graus. É, que vai reduzir um pouquinho mais, se atualizar, zona 332. Estabilizou o voo no 697. Voo no 697, completa final, chame torre 11895. Do Galeão, nível 380, via Perzulu 10, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 19.8. Aciona, código provisório 5300, coteja. Autorizado, Galeão, nível 380, via Perzulu 10, saída da Euleda Bridge, controle 19.8, 5300. Cotejamento correto, chama para flexionamento. Já está pronto, 10.1. A gente tem um 09, vai passar na retaguarda no táxi, aguarde autorização, 3193. Aguarde. 6200, táxi via Juliette, portão 9. Juliette, 09, 6200, Branco. Tiro Quebec Serra, aguarde o número 5 para a cota. 24, táxi via Juliette, portão 612. Juliette 612, 924, boa. 447, pronto para a cópia? 447, copia. Autorizado Barreiras, nível 200, saída Momo, transição VATAP. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5125, coteja. Autorizado Barreiras 200, sendo possível da Momo, transição VATAP. Decola da 10, curva à esquerda, controle 198, aciona 5125, 447. Cotejamento correto, chama para prospeccionamento. Demarado. Salvador, Juliette 6721, 18. 6721, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6721. Tá, 3193, autorizado prospeccionamento, chama para o táxi. Autorizado, 3193. 2230, pronto para a cópia. Autorizado Conquista, nível 180, saída Arbora após DCT. Decola da 10, curva à direita, controle 119.8, aciona 5134, coteja. 1 e 3, 4, 7-0, aprovado conquista, saída a bordo, depois voa direto, 1-0, curva direita, 198, 5-1-3-4 a cena. Protegimento correto, champara, feedback, acionamento. Camara. Voo 697, pouso autorizado, cabeceiro 1-0, vento 1-0 graus, 1-2, não, check 3. Ele foi, baixar travado na 697. Prendi a Juliette na escuta. 2000 pés, ajuste no 01. 2000 pés, no 01, Oceanar 6141. Los 25, chame controle no 208. 208, 754, obrigado, boa tarde. Corrigindo, 1198. Chame torre, 11895. 195, obrigado. Professor Salvador, boa tarde, 35, 240, informação Juliette. 35240, aciona a indicação, autorizada chegada a mar e desça para o nível de voo 050 no ponto ideal. Ok, chegada a mar, identificou, desce para o 050 no ideal, 35240. Controle, boa tarde, 1754 da Gol, decola Pucas e Par. Gol no 754, contato radar, saída Pucas, sobe, mantém nível de voo 390. 390, Pucas e Par, 1754. Saída prevista Momo, transição frote, não temos ainda o seu código transponder, vamos verificar com centro Recife, aguarde para cópia. Momo frote, aguardando cópia, 3-2 no meio. Meia nove sete, solo 26, direita, 1219, direita 219 na 697. Quebec Serra, aguarde, estamos dependendo de contato com o centro. É, aguarde para sua cópia. Saída prevista, corredor axé. Pouso, baixar e travar, zona 328. Serra, pronto para cópia. Autorizado seria no meu pés, corredor axé. Decola da 17, curva direita. Controle 119.8, aciona 0260, coteja. Correto, então as pessoas a bordo. Pelo Quebec Serra, confirma pessoas a bordo. Gente, 1-0 a bordo, altímetro 1-0 no 1, para acionamento torre 1895, bom voo. Solo tá 3193, pronto para o táxi com 127 a bordo, Tana Campinas, 4 horas e 10. E 1-8, acima 9-5, bom voo. Destaque aí de Alfa, até uma espera, tá 3-1-9-3, ligado no forte. Fala aqui, 5-4-4-7, pode pegar aqui na mente. Autorizado, chama para o táxi. Maravilha. F721, no táxi via Juliette, portão 4, observando o Airbus saindo no táxi. Juliette, no 4, dá o carro, 27-72. 3.000 pés, ajuste no 0, no 1, no Ocean, 63, 1-5. Com 328, solo 29, direito no 219. Direito 219, zona 328. Solo Salvador, boa tarde, eu vou na 328, escuta. Táxi via Alfa, reportante da Juliette. Táxi Alfa, reportante da Juliette, 1328.